Fala, Hernani. Eu sempre escuto seus podcasts, né? Então, hoje eu tava ouvindo aquele lá que você falou que sua mãe deixou a tua cabeça desse jeito. Tava numa fossa lá. Cara, eu tava indo pro trabalho. Aquilo ali me emocionou, brother. Só queria falar isso, ó. Tô sempre assistindo o que você faz e ouvindo teus podcasts. Isso é muito bom, brother. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos começando uma nova jornada aí no programa. Inclusive, estamos cheios de novas jornadas, viu, ouvintes? Porque começou Zé Mobral, agora vai demorar pra terminar. Vai começar aí, vocês vão ver, aquele rapaz do Todo Dia Podcast, o Wilton, que tá morando no Japão, inclusive foi entrevistado pelo Petri, aquele rapaz vai começar uma série aí. Que eu vou trazer ele aqui. Ele vai chamar 15 dias para um homem melhor. Nós vamos trazer essa série aqui no programa. E vamos começar uma outra série a partir de hoje. E ele se compactou não é um termo feliz, cara, como eu sou burro. Mas ele se propôs a fazer aí uma sequência de programas sociais. Inclusive o Sociedade Primitiva também tem função social, porque nenhum vídeo é monetizado e eu não ganho porra nenhuma aqui. Estamos aqui somente para ajudar os homens, tá? Hoje nós vamos começar uma série aí de questões jurídicas com ele aí, que é um grande doutor aí, um grande advogado. E nós aqui, os ouvintes, eu falo que os ouvintes são burrão. Eu falo que eu sou o homem mais asno do Brasil. E ele é o Doutor Jirico. Fala, Doutor Jirico. Tudo bem? Salve, confraria. Jirico, pra quem não sabe, é um outro título pra burro. Você sabia disso, Doutor Jirico? Pô, já começou caindo na minha mente, Hernani. Só porque eu sou estagiário ainda, não sou doutor. Tá quase ainda, cara. Tá quase. Falta pouco. É, pô, fazer um café. Se tudo der certo. Pô, começou pra fazer cafezinho, né? Pô, essa vida não tá fácil, né, cara? Doutor Jirico, eu queria que, inclusive, que o senhor só fizesse um comentário que a gente vai fazer uma... O senhor, pelo menos, propôs, hein, senhor? Eu vou cobrar o senhor. Que vamos fazer uma sequência aqui de programas sociais pra ajudar os outros homens pra não se fuderem. Então nós vamos fazer aí programas sobre união estável, programas sobre como que o cara vai se prevenir de uma falsa acusação de estupro. Isso aí tudo, a gente vai fazer essa sequência aí. O senhor tá se propondo a fazer junto comigo, né? Com certeza, Hernani. Eu acho que, além do conhecimento geral, na sociedade que a gente se encontra, no Estado, nosso Estado é totalmente anti-homem. Tudo é contra a gente. Tudo é conspira para dar errado. Então, eu acho muito mais que importante que todo mundo tenha um pouco de informação. Na verdade, informação é privilégio. Porque sociedade primitiva, vamos dizer assim, né? É o público selecionado, aqui quem tá aqui são os melhores, então eu acho que vai ser uma sequência bem legal e acho que vai dar boa, né? Aqui é quem não se encaixou no mundo, cara, aqui não tem melhor, não. Não, aqui é só a nata, ô Hernani, você tá olhando num ponto pessimista, cara, quem tá aqui é, né? É estagiário, ah, é quem ainda não é doutor, então tentando ainda, cara, ter um pouco de formação, entender um pouco sobre a realidade, aprender a se defender, né, porque não tá fácil. Tá, doutor, eu queria pedir pra você, doutor Jirico, é o seguinte, nós vamos usar termos técnicos, nós vamos recorrer a leis, Não, tudo isso, mas no futuro. Hoje eu queria fazer mais um bate-papo com o senhor, mas é um bate-papo informativo. Antes que o ouvinte... Não fecha, não, ouvinte. Para de ser burro. É um bate-papo, mas é assim, você vai passar várias informações, porque a gente já conversou antes de gravar aqui, várias informações importantes. Mas hoje é uma coisa assim, vai ser uma coisa... Hoje vai ser mais uma apresentação de você pro público ver o que, que vai ser a sequência aí, o especial do Dr. Jerico. Hoje eu queria que o senhor dissesse o seguinte. O senhor trabalhou num escritório aí que era uma loucura, que era uma insanidade total. O senhor poderia começar desde o comecinho? Como que foi que o senhor chegou lá, o senhor já viu que era rabo de foguete e tudo? E outra coisa, eu queria que o senhor dissesse também aquilo que o senhor falou pra mim, que lá sempre a favor da vítima. Então o senhor viu muita injustiça. Vamos lá, conta desde o comecinho pra gente sem pressa, vamos lá. Então, Hernani, eu vi um pouco de tudo, cara. Eu vi desde mulheres que realmente apanharam, você conversava com elas, elas mostravam conversa, eu cheguei a ver no celular, em conversa de WhatsApp juntada no processo, também me mostrando as vítimas. A gente só atendia vítima, agora eu já não tô mais nesse local, né? Mas vou contando o que aconteceu. De ex-marido, ex-namorado, com arma, ameaçando, mas também vi de tudo, cara. Desde muita insanidade de mulher que o marido batia e falava que gostava de apanhar mesmo. Cara, um pouco de tudo. Mas uma das histórias que mais me marcou... Cheguei lá assim por meio de meia, meio de 20, estagiário, né? Tem que abrir o lugar, né? Porque o chefe ainda não tá, né? A gente tava arrumando as coisas, ligando o computador e tal. E chegou uma mulher. Ela, opa, com licença, tudo, entrou. Você via assim que ela era bem humilde, tudo. Ela tava bem em silêncio, né? Daí ela foi me contar o problema dela. É porque funciona assim, ó. Eu vou ter que entrar um pouco na parte da Lei Maria da Penha. Não vou contar pra vocês entenderem a situação. Vou ter que dar um adendo na questão da Maria da Penha. Porque assim, na Lei Maria da Penha, quando a mulher sofre um abuso, sofre uma violência doméstica, ela vai na delegacia da mulher, faz o boletim de ocorrência e fala, ó, Hernani bateu em tal mulher, bateu em mim, e pede pra entrar com uma medida protetiva. E daí moiou, aí a casa caiu. Porque assim, cara, 98% das vezes que a mulher vai na delegacia e faz boletim de ocorrência pedindo uma medida protetiva, a juíza vai dar. Isso aí não tem dúvida. Não tem dúvida, o cara vai ter uma medida protetiva, isso vai ficar pra sempre na ficha criminal dele e pode complicar pra arranjar emprego. Concurso? Você já é um... Nossa, cara, eu até conversei com o meu chefe em questão disso, porque quando eu entrei eu já pensei nisso. Falei, mas doutor... Como que funciona isso aí? Se uma mulher pega e tal, porque assim, isso aí não tem um contraditório na medida protetiva. Mais pra frente eu vou explicar todas as situações, vocês vão entender. Assim, falou, mas como assim? Você simplesmente, ela chega na delegacia, falou que bateu, isso vai ficar marcado pra sempre na tua ficha? Ele falou, é isso. Mas ele admitia que tava errado, ou não? Ele não admitia? Sim, ele falava, cara, não tem o que fazer, o sistema funciona assim, a delegacia funciona assim, as nossas leis... É todo pendendo pra defesa da mulher. O homem é o agressor, é o vilão da história. Isso. Enfim, foi entendendo essa mulher, né? A gente conversando. Ela falou que o marido dela. Não era marido, minto, era ex-namorado dela. Bateu nela, era um relacionamento abusivo. Ele era usuário de cocaína, chegava em casa muito louco, batia nela, batia no Enzo dela, que veio de brinde, né? E, cara, numa dessas brigas aí, eles se pegaram no pau e ele botou fogo na casa dela. Ele simplesmente botou fogo na casa dela. E daí, essa situação foi o ápice. Ela foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência, registrou queixa e falou, ó, ele fez isso, isso e isso, e abriu a medida protetiva, abriu um processo criminal e começou a responder. Daí entrou naquela fase do advogado se defender, certo? Certo. Daí, beleza, é assim, quando tem a medida protetiva, a vítima, que foi o caso que ela sofreu essa violência, ela não pode entrar em contato com o agressor, nem o agressor entrar em contato com ela, que daria ser descumprimento de medida, por parte dos dois. Sei. O agressor, quando ele faz isso, ele tem sanção, e a vítima, ela tem chance de perder a medida. E o pior, e o mais cômico disso tudo, que foi o seguinte, eu abri o computador, depois disso, ela me contou a história, tudo, fez boletim de coisa, e numa bela tarde, depois de toda essa situação, eu abro o computador, o advogado junta uma conversa de WhatsApp no processo. E puta, vou abrir ali e tal. E tá assim. Oi, amor. Depois de toda a cena da casa, depois de toda a cena do abuso. Ah, não. Não, acredite se quiser. Se alguém me contasse, eu não acreditava, mas eu vi. Oi, amor, não sei o que, que saudade. O cara tá cortando ela, só cortando, sendo cuzão, não querendo conversa, falando que não queria mais saber dela, que ela era louca, que ele era professor de jiu-jitsu, o cara, e ele tava com tornozeleira na perna. E por questão disso, puta, fudeu o emprego dele, né? Não quer dizer que ele não merecia, né? Mas ele fez isso, mas ele tava com sangue no olho, ou seja, ele só não queria saber dela, mas ela insistindo em ir atrás dele depois de tudo isso. Olha como a psique, a natureza, a mulher. Tem mulher que não tem como explicar, né? Não, mas ela... e aí? Não, calma, aí que eu vou chegar no ápice da história. Ela pegou e escreveu assim: oi amor, saudade, não sei o quê. Vou fazer aquela touca com cara gostosa. Tô com vontade de fazer uma touca em você, vem aqui me ver. Uma touca escrita com K, cara. Ela pediram pra pagar um boquete pra ele, depois ela chama a boquete aí chama touca? Aqui você é menino, Zernani. Tá explicado que você não entendeu, Lu. Aqui se chama touca, famosa gulosa. Mas, cara... Ela ofereceu um boquete pra ele, depois ele colocar fogo na casa e depois ele bater nela. Falou, não, ó, parabéns, agora você vai ganhar um boquete. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, falando sério agora. O povo antigo dizia que briga de marido e mulher não pode entrar no meio, e é verdade, sabe por quê? Eu tenho várias, não é uma só não, tem várias histórias dessa aí, doutor Rico. Que é o seguinte... eles fazem, eu acho que até um pouco, eu não sei se é, eu acho que é até um pouco de pobreza de espírito, mas eu não sei. Eles fazem as maiores merdas do mundo, e aí depois volta tudo e finge que tá tudo bem. Que isso, cara, você tá maluco, cara? Tipo assim, teve barraco na rua, um sentou o porrete no outro, depois volta tudo normal. Ah, vai tomar no cu, cara, você até meio foda de vergonha na cara, o que você pensa disso? Isso é o mais normal de tudo, o que eu via sempre ali no... Quando tava trabalhando ali na área criminal, em questão da Lei Maria da Penha, era isso, cara. O marido batia na mulher, acontecia toda a cena, e ela pegava lá e tirava a queixa. E acabou, passava o pano e tudo certo. E voltava a fingir que nada aconteceu. Depois de ter dado polícia, ter dado processo, daí movia todo o judiciário pra nada. Então, quer dizer o seguinte, perde tempo, gasta dinheiro, tudo com bobeira. Não, cara, se fosse colocar na ponta do lápis aí, em todo o Brasil, cara, eu não tenho noção. Porque é que esse tipo de gente que lida. A mulher que pega a casa, pegou fogo, apanhou do marido e depois ofereceu um boquete, tipo... Doutor, eu queria fazer uma pergunta pro senhor, né? Mas você vai ter que ser muito sincero. Chegando mais no fim... Mas é uma pergunta até meio perigosa que eu vou fazer pro senhor, mas é uma pergunta assim que... É porque eu tenho essa experiência, então eu queria saber se acontecer a mesma coisa com o senhor. Eu, depois de que eu fui vendo que, por exemplo, esse negócio que você falou aí, um senta o porrete no outro e no outro dia tá tudo bem, eu comecei a parar de dar credibilidade. Hoje, eu já não levo mais nem a sério quando eu ouço papinho, porque eu já sei que no outro dia vai ficar tudo bem. O que eu queria perguntar pro senhor é se chegando mais no final... O senhor tava meio de saco cheio, falando assim, você não quer porra nenhuma, não? Vai tomar no seu cu, você não quer porra... Não, dentro da cabeça, não tava dizendo. Com certeza, com certeza. Mas você começou a pensar assim, que é porra nenhuma, não? Daqui a pouco você tá lá de volta e tava mesmo... Você já tava nesse mindset no final? Cara, aí começou a bater a frustração em mim nisso. Eu fiquei um ano trabalhando nessa área, que realmente tinha um salário legal, o meu chefe era uma pessoa bem bacana, eu gostava do ambiente de trabalho assim, apesar que tinha umas pessoas ali que eram meio complicadas, mas todo emprego é assim, né? Mas, cara, chegou num ponto que você via aquilo assim, você via que tava tudo errado, entendeu? Você via que muitas vezes a mulher fazia aquilo por vingança pessoal, porque o ex-marido arranjou uma mais bonita que ela. Teve uma mulher que ela chegou e falou assim pra mim, doutor, eu chego e falou assim, doutor, meu marido me dava picanha, como que agora ele tá dando picanha pra outra? Tipo, ela não tava preocupada com a questão da violência. Ela tava mais preocupada com a questão do patrimônio, você tá entendendo? Uhum. O negócio era ter fartura, ter comida, né? Na hora que a grana sumiu, daí... Você perdia muita paciência, pode falar a verdade. Nossa, cara, tinha dia que era complicado. Você dava umas estouradas? Ô, minha senhora, aqui não é zona não, minha senhora. Você dava umas estouradas assim? Fala aí, Dirico. Aconteceu isso duas vezes, cara, na verdade. Conta, por favor. Cara, uma vez eu atendi uma mulher ela chegou transtornadíssima lá. Pensa numa mulher louca, cara. Ela chegou falando assim que o marido dela era vagabundo, que ele só ficava indo em puteiro, que ele era caminhoneiro e ficava comendo todo mundo nas viagens voltando. E daí ela falou assim, mas eu não largo dele porque ele me dá uma condição de vida melhor. Eu falei assim, ó, mas o que, que você tá vindo fazer aqui então? Então você te dá uma condição de vida melhor? Ela, não, não, mas eu amo ele. Então não enche meu saco. Dela... Você deu essa estourada mesmo, Júlio? Sério? Te juro, cara, esse dia... O pior que esse dia... Você é um cara calmo pra burro, bicho. Porra, eu tava tranquilaço nesse dia ainda. Eu lembro exatamente, eu tava, não sei, tranquilo, acordei tranquilo. Chega uma mulher com um papinho desse, cara, eu não aguentei, eu estourei. Puta merda. E não, mas e aí, você deu a estourada e aí continua? Ah, daí ela ficou com aquela cara de tacho, assim, tipo... Tá, e que eu falo agora? Ela viu, tipo... Eu, vamos dizer assim, eu desmanchei, eu derrubei a casa dela, né? Ela ficou sem palavra, ela falou assim, ah, doutor, mas eu acho que eu tô na razão, né? Não importa, mesmo dentro de todas essas situações, eu apanhei dele, mas é porque ele tá com outra, eu quero ir atrás dele, eu tenho que me vingar desse homem. Daí que eu estourei de vez, eu falei, senhora, se você tá aqui atrás de vingança pessoal, você pode ir embora. Daí ela falou, não, então eu vou embora. E vazou! E vazou! Sério? E vazou, cara, e vazou. Mas caralho, eu dei graças a Deus, né? Eu dei graças a Deus, porque eu não ia ter que aguentar isso, eu não ia ter que dar conta desse pepino, né? Mas... Jerico, mas é por isso que o Estado é uma praga mesmo, cara. Nessas horas eu entendo os caras odiar Estado. Olha aí, cara, você oferece serviço, em vez do pobre dar valor, cara, ele fica gastando tempo com bobeira, com coisa que não existe, com idiotice, cara. Cara, exatamente essas causas aí que a gente tava pegando era quem não tem uma condição pra pagar um advogado particular, entendeu? E como tava de graça ali, é só abusa, aí, né? Nego abusa mesmo. Abusa. Que nem meu chefe falava, o marido chamar a mulher de boba já era coisa de medida protetiva, entendeu? Tudo era medida protetiva. Você pode ver na TV aí essas campanhas que estão fazendo, ai, violência contra a mulher, ah, isso, é aquilo. É uma coisa que já tá ficando banalizada, entendeu? Tá complicado você falar o que é violência ou não, entendeu? Opa. Jerico, deixa eu te contar uma história rapidinho aqui. Fica à vontade. Tinha uma loira que eu trabalhei há uns 3 anos atrás. Era uma loira até bonita, não era feia. E ela ia muito bem vestida e tal. E todo mundo sabia que o marido dela senta o burrete nela. E o marido dela é um velho nojento. Se você olhar pra cara dele, Jerico, você ia ficar com nojo. É um velho que tem aquela cara tudo enrugada e fudida e cara de doente, sabe? E o cara senta o porrete nela. Em certa ocasião, isso aconteceu, ele sentou o porrete nela na porta do trabalho e ela ficou uma semana sem ir no trabalho de vergonha. Ela só voltou no trabalho porque ela precisava do dinheiro, mas ela se sentiu humilhada e ela não aceitava que tocasse no assunto. Ela apanhou na porta do trabalho. E o velho era abonado ou não? Então, vamos chegar lá. Aí, escuta essa aqui, né? Ela pegou... E ela... Aí, eu por educação... Eu tenho que parar com essas merda que eu faço. Eu já ajudei muita gente na vida e só levei no cu. Então, pra ajudar ela, eu acompanhava ela numa rua escura que tinha. Pra ajudar. Olha só pra você ver. Eu só ajudei gente e levei no cu ajudar a vida inteira. Não, mas não vai terminar nesse fim. Eu sei que você tá pensando merda, não. Mas é o seguinte, escuta isso aqui. Aí toda vez eu ia com ela e ela no falando assim, sabe, ô Jerico? Porque ele senta o porrete em mim. Esses dias pra trás ele chegou bêbado em casa, falou, abre o portão, vagabunda. Eu falei, eu não sou vagabunda. Ele pegou o carro, deu marcha ré e entrou com o carro dentro do portão, estourou o portão lá de casa. Tá brincando. Falei, que isso? Aí, e cada dia uma história horrorosa. Não, porque hoje ele chegou bêbado, não sei o que e tal, sentou o porrete. Tá bom, todo dia essa história, sabe? E eu ficando preocupado, doutor. Porque tem que salvar ela, tem que salvar ela, tem que salvar ela. Teve um dia, Jerico, que... Eu peguei e saí com ela. Eu peguei e falei assim, por que você não sai de lá? Ela virou um capeta, virou um leão e soltou os cachorros em mim como se não houvesse amanhã. Eu falo que eu não gosto dele, mas eu gosto sim. Porque é o seguinte, sem ele não tinha carro. Eu lembro certinho dessa história, gente. Sem ele não tinha carro, sem ele não tinha moto, sem ele não tinha casa. Sem ele eu ia ter que usar o meu salário pra pagar a conta. O meu salário é só meu. Então é o seguinte, eu falo que eu não gosto dele, mas eu gosto sim, eu gosto sim. Aí tá bom, e soltou os cachorros em cima de mim. Eu fiquei quietinho esse dia, não falei nada, Jerico. Fiquei quietinho, quietinho. No outro dia, Jerico, eu fiquei só esperando. Primeiro que eu deixei ela ir sozinha na rua. E antes dela ir na rua sozinha, que eu acompanhava ela pra ajudar, ela pegou e falou assim: é, hoje o fulano bateu em mim de novo. Eu falei, ó, esse aí é o preço de você ter carro e ter moto. Boa noite. E fui andando. Mas não é muito filha da puta, Jerico? Fala pra mim, ou eu tô mentindo? Ligou a famosa metralhadora da Real mesmo, cara. É filha da puta, não é, Jerico? Fala se era uma pessoa dessa. Deus, ela aceita apanhar em troco de carro e de moto, então vai, ué. Não, isso aí é marmita de bandido, né, cara? Porra, a mulher aceita apanhar pra continuar tendo uma condição de vida boa. Isso aí não... Isso aí, o principal fator que eu vejo da questão da Maria da Penha é o quesito financeiro. Que a mulher não quer... Ela não quer rebaixar de nível, não importa. Não importa se ela apanha. Elas não querem igualdade, Jerico, pode ver. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar, Hernani. Você já antecipou. Não quer, cara. Você acha que se ela frequenta, vamos dizer, tal salão, dela larga desse cara, ela vai começar a frequentar um pior? Vai todas as amigas dela falar. Vai todo mundo falar. Ó, fulano caiu de nível. E você sabe como que é essas coisas, né? Mulher já... Ela não pode perder a pose em algumas mulheres que são desse perfil, entendeu? É, daí complica. Jerico, outra coisa que eu queria te perguntar, que é uma coisa que eu noto muito, muito, muito. É, nas mulheres... É, eu não sei se são... modernas, porque eu não sei se as antigas também eram assim. Eu queria saber se você já passou por isso. Pensa com calma pra você ver se você já passou por essa situação. É, pela mulher ser muito instável, por causa da questão hormonal, sim, por causa da questão de TPM, eu noto, inclusive tem gente que diz, não sou eu que digo, não sou eu que digo, eu não disse isso que eu vou falar agora, mas tem gente por aí que fala que as ideias de mulher você não pode levar muito a sério porque ela muda. Uma vez por mês ela tem a menstruação, ela muda de ideia. Pode mudar, ela quer pintar a casa de verde. É, pode ser que no final do mês ela já vai querer mudar pra azul. Aí, se você pintou de verde, você vai ter que ter dois trabalhos. Você vai ter que pintar de verde e depois vai ter que pintar de azul. Então fala assim que ideia de mulher você não pode ir muito na cabeça, não. O povo fala, não sou eu que falo. O que eu queria te perguntar é o seguinte, Jerico. Mas eu já vi, isso eu agora sou eu que tô dizendo. Eu já vi que realmente elas são muito instáveis. Ela vira pra você e fala assim, eu não quero mal fulano perto de mim, não quero mal fulano. Aí você dá uma semana e ela tá andando de mão dada com o cara, tipo isso. O que eu queria saber de você, Jerico, é se você já viu muito de questão assim, de mudança repentina nelas, e de repente assim, ela pediu uma medida protetiva, amanhã já chega você e fala, não, pode remover aí, cancela tudo, suspende tudo, você já viu essas coisas? Nossa, com certeza, isso era toda semana, na verdade. Toda semana eu já tô exagerando, assim, mas vamos dizer assim, com bastante frequência. A mulher chegava... E você devia ficar putaço com isso, cara, né? Cara, eu ficava maluco. Daí as outras duas gurias que trabalhavam ali comigo era toda... Ai, não, coitadinha, tem que olhar o lado da mulher. Ela tava numa situação complicada, cai tudo sobre a cabeça da mulher. Toda aquela coisa, aquela visão colorida das coisas. Mas não é bem assim, né, Hernani? A gente sabe, na verdade. Né? Todo mundo, no fundo, sabe o que realmente acontece, mas... Existe toda essa capa do politicamente correto, existe todo esse peso em cima, né? E realmente, cara, às vezes chegava lá, ela apanhava, acontecia tudo que aconteceu, e daí chegava e queria cancelar. Isso era mais normal. E uma das coisas que eu comecei a perceber quando eu comecei a trabalhar exatamente nesse ponto específico da área criminal, foi isso. Como existe mulher louca. Como existe mulher louca, cara? A psique de algumas mulheres, assim, não tem como explicar, cara. Realmente tem... Cada uma pensa de um jeito. Uma hora ela tá bem, outra hora ela não tá. Óbvio que... Então, é mais ou menos... O que eu falei pra você tem... Na sua opinião, na sua visão de vida, tem base o que eu tô falando, não tem? Com certeza. Elas não são assim? Com certeza. Ó, que nem eu falei, não dá pra generalizar, mas... Vamos falar que... Se fosse colocar numa estatística, dava um número bem alto. Tipo assim, vou dar só um exemplo, eu queria que você falasse os seus casos, mas tipo assim, de repente ela deu hoje pro cara, amanhã ela acorda e já sai falando, ó, não sei, eu acho que eu tava bêbada, uhum. Aí depois ela já fala assim, mas não sei, eu não vi o que ele botou no meu copo, aí de repente já alterna de novo, não, mas eu acho que tava tudo certo, sim, aí depois no futuro fala, mas eu não sei, pode ter acontecido, quer dizer... É uma mudança frequente de ideia ali, uma loucura, entendeu? Eu já vi várias dessas aí. Com questão de mulher louca, você podia contar com calma, detalhe mesmo, pode detalhar tudo que você quiser. Quais relatos de mulher louca você viu lá? Essa que mais me marcou foi a da Toca, com certeza, disparado. Foi logo quando eu entrei assim, eu já tomei esse choque, né? Outra história que também me marcou foi uma mulher que ela chegou lá, chegou com uma criança de colo, dando uma mala assim na minha frente. Aquela coisa assim, deselegante, né, cara? Daí, pô, ela falou que o marido... na verdade, não era marido, era... Porque não era... não, era marido dela, mas a filha era de outro casamento. Era o padrasto da menina que ela tava, que ela Sim. tem. Ah, que o marido... Ela tava lá mal, que pegava toda a vizinhança, só ficava no boteco, aquele clichêzão todo, Sim. né? E tinha suspeita que ele abusava da filha. Da filha não, da... Da filha da noticiante, né? Que a gente chama noticiante, é o termo certo, né? Que noticia da medida protetiva. Ai, ai, ai, isso é grave. Que abusava da menina, que... Às vezes, na hora de passar pomada, só ele queria passar, não sei o quê. Ai, esse ai, tipo de ai. Conversa, né? Mas como isso... Ela falou que foi se arrastando ao longo dos anos, ela fingia que não via, não tinha certeza. Mas aí ele pegou e deu um carro novo pra ela, ficou tudo certo. Ficou tudo certo. Ela disse que, vamos dizer assim, ah, é que tinha um fator financeiro, tudo, ele teve uma ascensão melhor, eu nunca tive nada na vida. E daí... Vamos dizer assim, o carro comprou ela. Por um tempo, né? Isso foi antes, ela me contando. Daí depois, acho que chegou numa situação insustentável mesmo, que ela não tava mais conseguindo lidar com isso, que nem o carro conseguiu calar ela. Ela chegou e contou. Falou assim, ah, ele abusa da minha filha, mas... Ah, é aquela coisa, né? Mas ficou apurado que ele abusa mesmo? Segundo ela, né? Esse é o grande problema, Hernani. Eu tô contando essa história porque eu queria chegar aí. Na questão da Maria da Penha, vou até antecipar um pouco a parte jurídica para vocês também, para os ouvintes, poder ter uma visualização maior sobre todo esse problema que é a questão Maria da Penha no Brasil. Que a palavra da vítima tem valor probatório. Isso é muito complicado, Hernani. É muito complicado. Em outros países também é assim? Ou é só aqui que é assim? Olha, eu não vou mentir para você, eu não sei, cara. No dia do programa sobre Maria da Penha, a gente vai ver isso aí para ver se é só no Brasil que é zoado ou se lá fora também é zoado. Eu não vou falar que sim nem que não, cara, mas esse modelo aqui no Brasil é contra tudo que a gente aprende numa faculdade de direito, porque, cara, se você acusa alguém de alguma coisa, você tem que provar, né? Esse é o mínimo de tudo, não precisa ter faculdade nenhuma pra saber disso, né? E na questão da Maria da Penha, a palavra da vítima tem valor probatório. Daí fica assim, a palavra da vítima contra a do agressor, vamos, suposto agressor, e daí? Isso tem entendimento do STF, né, que tem força de lei. E daí, simplesmente, ela denunciou, ela chegou a denunciar ele, e depois voltou atrás, falou que não tinha certeza. Ai, ai, como que a gente bota fé numa coisa dessa? Mas quando acontece um negócio desse, voltando àquela parte sobre você ficar puto, você, doutor, você não dava uma estourada? Pô, mas como é que você acusa, você não tem certeza? Você não dava uma estourada dessa ou não? Ah, cara, às vezes a gente até contornava ali a situação, mas por dentro eu tava com vontade de soltar uns cachorros nela, né? O seu chefe, ou outras pessoas, você viu dando esporro lá? Ô, minha senhora, como é que a senhora acusa um negócio, a senhora não sabe, não tem certeza? Você nunca viu? Ah, é que a verdade era assim, quem atendia as vítimas era eu e outros estagiários, entendeu? O nosso chefe ficava em outra sala separada, daí a bomba ficava ali pra gente, entendeu? Puta que pariu. Daí ficava aquela coisa, um olhando pro outro e tal. Você se fudeu muito, hein, Jirico? Eu vi muita coisa ali, Hernani, que é triste até contar, cara. Que tá cada vez mais difícil ser homem nesse país. Ô, Jirico, fala uma coisa pra mim. Vamos voltar agora pro seguinte. Injustiças. Você viu muitas injustiças dentro da lei? Porque... É importante dizer o seguinte, nem sempre o que é legal é moral. Exatamente. Por exemplo, uma mulher que nunca trabalhou na vida e mora junto com o cara, e no final ela tem direito a metade do que ele tem, é legal. Agora, será que é moral? Não tem como ser. Legal. Muitas das vezes não é moral. Por quê? Porque o cara correu atrás, ela não quis, e ela tomou metade das coisas do cara. Então, é legal, mas não é moral. Você viu muitas injustiças, eu queria que você contasse alguns casos aonde foi feita uma justiça legal, mas que moralmente você falou, puta que pariu, que maldade, que injustiça, que sacanagem. Você chegou a ver isso? Vi, claro. Por exemplo, teve uma mulher, olha bem a situação. Óbvio que a violência nunca justifica, né? Até então eu não sei se realmente o suposto agressor realmente cometeu. Olha bem a situação. Uma mulher, uma loira, gatíssima, cara, gatíssima. É, uma faixa assim dos 23, 24, namorando com um cara tipo o que você contou, assim, com a cara toda esburacada, velho, caindo aos pedaços, fudido, mas com muita grana. Tava com ele, por que será, né? Enfim. E tudo bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele descobriu que ela tava traindo ele. E você sabe como que esse pessoal, pelo menos no interior, é, né? Esses pessoal mais raiz, mais antiguidade, não tem dessa, né? Não tem... Sentou o porrete nela. Segundo ela, né? Óbvio, eu também não sei, né? Porque ela não quis fazer o exame. Isso é uma coisa também que eu... Ó, que você falou, eu lembrei. Bom, importante os ouvintes saber. Na Maria da Penha, não importa... Não precisa ter exame de corpo de delito no ML. É porque eles alegam que é humilhante. Exato. Exato, que a mulher não precisa se submeter a isso. A agressão em si. Ué, mas como que vai provar se teve agressão ou não? Mas enfim, ela falou que ele bateu nela, tudo, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e que ele pegou uma conversa dela mandando foto pelada pra um cara, puta negão mesmo, cara novo. Puta merda, ele ficou maluco daí. Aconteceu tudo isso, deu justiça. Ele ficou com uma tornozeleira na perna por um tempo, sem prova nenhuma contra ele. E o pior de tudo, Hernando, que eu acho que é o mais triste, ela ainda pleiteou na justiça pra ele pagar pensão pra ela, pra ela gastar com outro cara. Não, Girinho. Não sei se você sabe como que funciona isso aí. Eu não sei se sabe como que funciona essa questão de pensão pra ex-companheiro. A minha ex chegou a querer me explorar com isso aí. Diz que ela alega que ela não tem renda e que você vai ter que ficar um tanto de tempo dando dinheiro pra pessoa, não é isso? Exato. Você chegou a comentar isso em algum outro podcast? Não, isso não. É a primeira vez que eu tô falando isso. Ela chegou a me acusar. Só que a minha ex-mulher pegou e veio com um papinho que queria pedir pensão vitalícia porque ela é doente. Eu falei, vai tomar no seu cu. Aí eu conversei com um advogado amigo meu. Isso aí, doutor, a gente poderia, num próximo programa, contar só a minha história e o senhor analisar legalmente falando, viu? Podemos fazer isso. Ah, é uma ótima ideia, na verdade. É. Porque eu nem sabia desse caso seu, é um parênteses bem, bem bom, na verdade. Dá pra gente deixar isso pra um próximo podcast, a gente fazer com calma o que aconteceu, se contar toda a questão, como que aconteceu, como terminou, como seu advogado procedeu também. É. E aí é o seguinte, Jerico, eu tirei ela da favela. Eu dei uma vida decente pra essa filha da puta, ela pegou e meteu esse Miguel em mim, falou que ia entrar na justiça pra dar pensão vitalícia pra ela, porque era doente. Então esse negócio da pensão aí, igual você falou que vamos fazer um programa no futuro sobre morar junto, isso é um perigo, né, ô Jerico? Perigosíssimo, Hernani. Qualquer coisinha, se você... Vamos dizer assim, se você não mora... Não, você mora com os pais, né? Você mora com seus pais ou não? Não lembro se... Não, eu moro sozinho. Você mora sozinho, ó. No seu caso já tá... Tá pior pro seu lado. Você arranjar uma mulher aí, começar a ficar com ela, ela tem o emprego dela, você também, ela começar a frequentar a sua casa, já é perigoso caracterizar até uma união estável, cara. De repente, até aí, se tiver outras provas. Isso aí é complicadíssimo. Ah, e você falando dessa questão aí da pensão, teve um caso bem engraçado, que eu até vou comentar um pouco sobre meus colegas de trabalho. Essa questão que a gente sempre brinca do empoderamento. Cara, eu não consigo escutar essa palavra, não sei você. Me dá assim uns 30 tipos de calafrio a hora que eu escuto empoderar, cara. Nossa senhora, cara. Isso aí é forçadíssimo, né? Tem uma mulher que se comporta como se tivesse uma cabeça de 13 anos que trabalhava comigo. Ela tem 30 anos, exatamente, cravada. Ela mora com os pais ainda, até aí tudo tranquilo. Ela não come outra coisa, ela só come chocolate, toma todinho até hoje, assim, uns dois por dia, Coca-Cola, que não cuida nem um pouco da saúde, assim, e fica falando, ah, é bonito ser gordo, é bonito porque a sociedade impõe, isso. Ah, cara, esse tipo de conversa, você tá entendendo? Esse feminismo enfiado goela abaixo. Ela já tá bola já ou ainda tá estragando? Parece um hipopótamo, deve ter uns 200 quilos aquela guria lá, cara. Não, sério, deve ter uns mais que 100, falando sério. Não, cara, tá beirando 100 ali, uns 90 quebrado tem, cara. Eu não sei já começa a ficar intragável. Não, ali não tem como, cara. Não tem como comer? Não, impossível. Impossível. Cara, eu já fiz coisas que não me orgulho. Não, mas ali não. Não, agora foi até um momento confessionário aqui, né, cara? Mas. Eu sei meus limites, cara. Ah, doutor, e essa agora? Agora o senhor puxou uma bola aí muito boa. O senhor atendia pessoas baixa renda. O senhor comeu muitas clientes lá? Como é que foi? As histórias sexuais do doutor Jerico. Eu vou contar uma pra você que é um ditado do meu avô, cara. Ele tem 82 anos. Um dia ele só olhou pra mim e eu tava falando com ele. Ele falou assim, ó, no trabalho não se mete o caralho. Essa aí eu levei pra minha vida. Duvido, cara. O senhor não comeu nenhuma faveladinha? Ah, cara, eu se falar que veio duas que dava pra comer ali, eu tô exagerando, cara. Porque, puta, era cada mulher ali, cara. Horrorosa. Desdentada. Meu Deus do céu, cara. Era feio mesmo. E ela feio. Jogava a calcinha pra cima de você, Jerico? Era uma situação mais profissional, né? Mas já aconteceu, cara. Já aconteceu. Porque as mulheres que geralmente eu atendia, tipo assim, tinha uns 50, 40. Via mais assim como piazinho ali que tá atendendo, um estagiário de bosta. Até tratava a gente mal, até, né? Porque naquele alto da arrogância, né? Mas, entendi. Cara, uma vez chegou uma. Cara, ela devia ter uns 23, 24 anos com Enzo no braço, uma criança, cara. Pensa numa criança feia, cara, não tinha nada a ver com a mãe. Nada a ver com a mãe, cara. Você via assim que só tinha. Não tinha um traço da mãe, um moleque feio, cara. É. Ela chegou lá com aquele papinho e tal. E assim, ela pediu pra ela anexar uma conversa no processo sobre. Ah, que ele tava ameaçando ela. Ah, eu cheguei a comentar da arma. Era essa guria aí da arma que eu falei. Que ele mandou uma foto de uma .40 pra ela, falando, olha aqui, não sei o que, ameaçando, porque ele tinha largado, ela tinha largado dele, não sei o que, tinha dado uns problemas. Olha o nível. Olha bem o nível. Daí, beleza. E eu fiquei com o cu na mão, né, cara? Tipo, até então, né? Depois que eu comecei a refletir, eu falei, não vou dar em cima dela. Daí ela pegou e falou, ai, não sei o que, eu quero juntar isso aqui. Daí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você manda no meu e-mail, que daí eu junto aqui no processo. Era o e-mail ali da... O e-mail de trabalho, não era o e-mail pessoal, né? Sei. E, cara, não sei se foi uma intervenção de vida, não sei o que aconteceu, que esse e-mail não tava chegando, cara, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o que daí teria que fazer? Teria que mandar pro WhatsApp, que seria o jeito mais fácil ali pra agilizar, né? Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, juro pra você, não foi por maldade nenhuma, foi por uma coisa totalmente técnica, profissional, né? Por mais que ela ainda era uma gracinha. Falei, ó, me manda as fotos pro WhatsApp. Que daí eu já pego aqui, já passo pro computador pelo USB e já fica tudo certo. E daí ela falou, não, tudo bem, então eu mando. Pegou, adicionou meu número ali, mandou e tal. E você acredita que ela ficava mandando corrente de boa noite pra mim? Assim, ó, de graça, do nada, cara. Perguntando oi, tudo bom, agradecendo os atendimentos. É, cara, chega aquela hora assim... Que você não, fica... e aí continua essa história aí, e aí? Ah, e aí, cara, eu cheguei a trocar uma ideia com ela, assim, leve, mas, cara, eu pensei naquela ponto 40 e eu evaporei, cara. Mas e essa história aí, como é que terminou, Felipe? Essa questão, ela ganhou a questão? Da ponto 40, realmente, cara, ali teve abuso mesmo, o cara era bem complicado, isso aí ela realmente tava acontecendo uma situação... Não, eu gosto que você fale isso, Felipe, porque senão o ouvinte vai falar assim, ah, mas então eles defendem só o homem e falam que a mulher... Não, isso... não, ah, fala cara, aí. Cara, eu já fui taxado, é que eu me controlo ainda, cara, eu converso assim, no... aqui, né, a gente pode falar o que quiser, né? Aqui pode falar o que você quiser. Aqui não tem censura, né, cara, a gente pode ser quem a gente é mesmo. Mas, cara, você tem que ter certos filtros em ambientes que você tá, porque senão você é taxado de machista, que apoia a violência contra a mulher, que quer ver mulher apanhando, né? É que toda mas também a gente não acha que só o homem é santinho, né, Jerico? Não, senão... longe disso, cara. Eu vi muito caso ali complicado também, que realmente existia abuso. Mas, enfim, a dessa senhorita aí, da novinha da ponto 40... Ela era inocente mesmo. Não, realmente, aconteceu mesmo, o cara era bem ogro, opressor mesmo. Porra, ameaçava ela, falou que ia quebrar o namoradinho que ela tava, falou que tava rindo porque ela tava sem dinheiro, agora que tava sem ele. Tipo, desdenhando mesmo, ameaçando ela de morte. E nessa questão até eu pedi uma tornozeleira eletrônica, pedi pro juízo e até concedeu, cara. Ele tava de tornozeleira até esses tempos, agora eu não sei se ele tá ainda porque eu acabei saindo de lá, né? Isso foi um caso até recente. Mas, cara... Entendi. Ô, Jerico, volta lá naquele assunto, tava bom. É, voltando lá na questão de legal e moral. Você poderia contar mais algumas situações onde você viu que a mulher ganhou legalmente mas que não precisa ser só mulher não, se for homem também pode falar. Onde ganhou legalmente, mas moralmente estava muito errado. Mais um exemplo para você. Ó, eu vou fazer Sim, pode falar, não. Fala você, não, vai, manda bala. Eu vou fazer uma comparação para quem... Não sei se você já entrou com uma trabalhista, uma ação trabalhista. Você conhece um pouco da justiça do trabalho, eu vou falar. Eu já fui em ação dos outros, mas eu nunca movi, não. Vamos dizer assim que o juiz nem olha, né? A fama da justiça do trabalho é essa, que os trabalhadores sempre têm razão. Na violência doméstica é a mesma coisa também, né? Que a gente já falou, tá? A mulher sempre tem razão. Tem razão, a palavra da mulher tem valor probatório, tudo. Cara, essa foi de cortar o coração, cara. Que ela tinha dois filhos com o rapaz, ou uma mulher que eu atendi. Olha bem, daí é aquela mesma história, sempre aquela mesma historinha. Que ele pega, arranja outra namorada, ela não aceita. E ela começou a inventar que ele batia nas crianças. Que ele não batia nas crianças. Sei lá, o de psicopata, que tinha em almoço com as crianças, mostrando que ele levava elas pro colégio, demonstrando toda essa situação. E, cara, ela juntou umas testemunhas nada a ver, começou a falar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Mas você tava defendendo a mulher ou você tava defendendo o camarada? Eu tava defendendo a mulher, mas é aquela coisa, né? Mas você sabia no fundo, que ela tava mentindo. Sabia, né, cara? A gente era advogado do diabo, né? A gente não tem certeza. Ela falava que não tava, né? Puxa vida. Que situação difícil. Mas tem que fazer o nosso trabalho, né, cara? Ela falava que aconteceu, a gente defendeu os direitos dela. É uma situação bem complicada. Nossa, Jerico do céu, que situação difícil, Jerico. E aí? Não, então, daí ela juntou, chamou a tia, chamou a babá. E a babá, cara, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se ela passou uma grana ali pra babá ou se a babá também realmente mentiu pra fuder o cara. Falando que... ele abusava, que ele abusava não, né? Não no sentido sexual, mas no sentido psicológico e físico das crianças. E o que, que a juíza determinou? Esse é o grande problema, esse é o grande X da questão. Que ele não poderia ter mais contato com os filhos, pediu a extensão, teve a extensão da medida protetiva para os filhos, ele ficou sem contato com os filhos e estava com risco de ser preso se aproximasse dela. Isso aí era de praxe, assim, comum. Vamos dizer, essa é a parte da mulher. Aí é o camarada pagando pensão e não pode ver o filho. Pagando pensão não pode ver o filho, Hernani. Né? Exatamente, cara. Que situação injustiça, bem complicada. Hein? Bem complicada. Jerico, com questão a. Agora vamos voltar lá. Atender homens também em questões assim. Você chegou a atender um homem que tava sendo acusado, por exemplo, de agressão e o cara era inocente? Essas coisas, ou você não pegou esse tipo de caso? Na verdade, ali era só as vítimas. No setor de trabalho, a gente só atendia mulher. Então beleza, homem vítima de violência, não atendeu nenhum? Não. No juizado de violência doméstica... Ah, cara, é uma situação meio interessante também. Tinha travesti também. Travesti. Opa, vamos lá, conta aí. Travesti. Eu não cheguei a pegar, mas uma amiga minha atendeu um travesti falando que o namorado dela bateu. Puta, cara, disse que era um cara de 1,80, assim, falando que o namorado bateu e ela se via como mulher. E realmente teve o processo, só conseguiu a medida protetiva e o cara se fudeu na lei, cara. O acusado. Era. Tá, a trepinha ganhou. Ganhou, cara. O brinquedinho do Kinder Ovo. Ganhou, cara. Deixa eu te falar outra, mas esses casos aí de travesti, aí a lei considera como se fosse mulher. Considera, porque assim, tem decisões até que. Cara, essas coisas meio loucas até falar, é meio complicado falar se é certo, se é errado, né? A gente fica naquela coisa, né? A gente só aceita mesmo. Que se você, Hernani, carreira, se vê como mulher, você é mulher. Se você se mas então fica isso... bom, hein? Então eu quero me ver como uma mulher trans. Pronto, eu tô protegido com tudo. Não, a partir de hoje, registrem essa gravação e usem com a Polícia Federal caso eu seja acionado. A partir de hoje eu me classifico como uma mulher negra trans. É isso aí. Estou blindado. Tá blindada, não vai acontecer nada com você. Caralho, meu bicho. Mas essa aí da transexual também, a gente atendia também. Eu não cheguei a pegar, foi essa amiga minha aí que atendeu e contou essa história. Realmente, ela teve os direitos atendidos e o agressor criou as caras. Dirico, teve algum caso em que você pegou e que você achou que... você não vai poder responder isso. Aliás, talvez eu só vou ter que censurar, não sei, mas vamos lá. Você responde o que você puder, se você não puder também. Teve algum caso que você viu que era sacanagem, que era fogo de palha, ou que você viu que era mentira, que não era nada sério, e você não deu muita bola pro caso de propósito, você já sabia que era mentirada, que era palhaçada ou não? Cara, no começo, eu realmente tentava, vamos lá, vamos ter justiça. Vou empenhar todos. Vou ter aquele gás todo, né? Você chega emocionado, achando que vai salvar o mundo, achando aquela coisa besta, né? Emoção pura na hora que você entra. Mas você vai vendo que as coisas não são bem assim, né? Que, na verdade, no fundo, muita coisa ali tá direcionada pro interesse pessoal, né? Muita mulher vai atrás de vingança pessoal. E, cara, a gente tinha que fingir boba. Chegava, não, apanhei e tal, isso. Não, aham. E tinha que fingir que nada aconteceu. Sério? Vai fazer o quê, né, cara? Você só... Você se fingia de bobo e ela tava achando que você era bobo e tava acreditando. Esse era o pior de tudo. Você tinha que se fazer de um sem braço. Ah, entendi. Você tem que dançar conforme a dança. Tem que dançar conforme a dança, conforme a música. E era isso aí, cara. Não tinha muito o que fazer. Ainda mais que você, quando você tá numa posição de estagiário, você não tem voz. Quem manda ali é o chefe, né? Ele que tá com a caneta na mão. Ah, por favor, Jerico, conta uma coisa pra mim que é muito importante. Você falou assim que as suas colegas, num geral, são defensoras de verdadeiras maldades, que eles falam, que eles chamam isso de justiça, mas que são maldades, que são perigosas. São as pessoas que brincam de ser revolucionários e nessa brincadeira eles vão destruir a vida de milhares, milhões de pessoas. Onde eu quero chegar com o senhor? O senhor me disse que as suas colegas, numa grande maioria, todas são a favor de que vale o relato da vítima, que a vítima é sempre o coitado, que a mulher é sempre a coitada. Conta como é que é, são seus colegas. Conta aí com calma, gente. Você pode encerrar o podcast agora porque você já matou toda a pau, cara. Exatamente. É isso, mesmo? Cara. É exatamente essa conversinha, cara. Foi contando daquela. Eu já contei de uma colega de trabalho minha, que era essa aí, né? Que eu falei que tem 30 anos e ainda a mãe separa a comida e é toda empoderada, revolucionária. Uhum. Ela sempre falava assim, ela batia o martelo. Cara, eu não sei se ela fazia pra me provocar. É porque eu me segurava ainda, né, cara? A gente às vezes tem que fazer uns filtros no ambiente de trabalho, né? Ah, e eu sou sempre a favor da vítima. Eu falei, ué, mas se fosse seu pai que estivesse sendo acusado da Lei Maria da Penha, de uma louca aí que falou que bateu, você ia ser a favor da vítima? Ai, mas sempre tem que ver o lado da mulher, porque a mulher sofre mais na sociedade. Uhum. A mulher tem que se empenhar mais. A mulher tem desvantagem no quesito de emprego. Eu saio na rua e não sei se eu vou voltar, se vão me estuprar ou não. Ai, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como se alguém quisesse, né? Pra começar. Como diria o Jair Messias Bolsonaro. Você não merece. Você não merece. Eu não sou fã dele, cara. Deu alguns pontos, mas essa aí ele mandou bem. Mandou. Tenho que admitir. Ô, Jerico, deixa eu te falar outra coisa muito importante. Com relação agora vamos sair um pouquinho do trabalho. A gente já vai voltar no trabalho. Segura o trabalho lá um pouquinho. Dentro da faculdade, por exemplo, aquele filme lá, o Tropa de Elite, retrata o dia a dia lá do Matias, que era aluno. E ali a sala era toda de esquerda. Num diagrama político, você classifica que a maioria dos seus colegas de sala são de esquerda, são de direita, são neutros, não estão nem aí. Como é que você enxerga esquerdalha, isso? Esquerdalha. Meus amigos mesmo, meu círculo, geralmente a gente anda com o que parece com a gente, né? Um ou outro ali pende pra um lado mais esquerdinha, mas é uns pontos só, mas vamos dizer assim, meus amigos são a galera mais moderada, assim, mais tranquila, mas, cara, tem cada aberração naquela faculdade que, meu Deus do céu, cara. Esse termo que você usou é um termo feliz, inclusive, aberração. Esse termo é feliz. Eu não consigo definir outra coisa, cara. Você conseguir achar o melhor, eu, então, fala. Parabéns. Eu não consigo definir um termo melhor. Aberração. Esse é o termo feliz que você usou. Aberração. Porque não tem outro nome pra chamar. Uma pessoa que, por exemplo, diz que todo homem é um estuprador em potencial. Como é que você chama uma pessoa dessa? Nossa, Hernani, você fez uma lembrada muito boa agora. Vamos lá. Tava tendo essa discussão. Não discussão no sentido sentido de debate, eu digo. Tava eu... Outro colega, a gente era em quatro na sala, né? É que teve uma rotatividade ali, era eu e outro homem e duas mulheres, que uma era feminista empoderada e a outra era uma gatinha até que o feminismo estragou ela. Mas enfim, a gente falando sobre a cultura do estupro, ela falando, ah, não sei o que, questão de estupro, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, como assim, cara? Arrumou a estatística do cu dela, né? Não, eu também não sei de onde ela tirou isso, né? Mas eu deixei ela falando. Daí eu peguei e só falei assim, ela, todo homem estuprador potencial, eu não me aguentei, Hernani, eu tava com fone assim, tava baixo, eu tirei o fone e falei, interrompi a conversa, falei, ó, o negócio é o seguinte, falei, você tá generalizando, você tá falando de uma maneira burra, eu não sou estuprador. Fiquei pistola na hora, cara. Ah, você ficou puto, lógico, lógico, tá certo? Não, ela pegou e falou, ela só me olhando assim, acho que ela até me assustou, porque eu tava em silêncio, eu nunca, tipo, dou essas pistoladas, assim, de graça. Mas você estourou também. Não, eu peguei e falei, pô, você tá louca? Eu falei, você tá, tipo... Me chamando de estuprador, você tá chamando o meu outro colega ali de estuprador também. Como assim? Dela, ai, não, mas eu não tô falando que você é estuprador, mas a cultura do estupro é evidente. Mas não sei se de repente numa ocasião todo homem tem essa sede de sexo, você poderia estuprar alguém. Eu falei, ah, cara, eu só fiquei olhando assim. E daí pior, daí beleza. Ô, doutor Jerico, aí ela pegou pesado, doutor. Ainda não acabou a história. Daí beleza, teve essa discussão. Daí eu peguei pra finalizar e falei assim, ó, pra mim isso aí não existe não. Isso aí é cultura do estupro. Isso aí não existe, isso aí é tudo falácia. Realmente, existem estupradores. Eu até falei assim, pra você ver como o homem condena o estupro, quando chega um estuprador na cadeia, ele não tem vez. Eu usei até esse tipo de argumentação. Tipo, o estupro, ele é repudiado pelos outros próprios homens. Presidiários. Uhum. Com certeza. E, tipo, isso é a escória da escória. Agora ela queria banalizar... Daí beleza, acabou esse assunto, eu descasquei. Ela deu 2-3 dias, eu escutei ela falando pra outra colega de trabalho. Ai, tá saindo aqui meu TCC e tal. Cultura do estupro e a vitimização da vítima. E a culpabilização da vítima. Olha pra você ver. Fazendo um TCC sobre essa merda, Hernani. Ah, que maldade, gente. E eles, na brincadeira de ser justiceiro, eles vão acabar com a vida de muita gente, o Jerico. Isso é muito sério, né? A gente fala... Muito sério, muito sério. Não, agora, sem parar, sem brincadeira. Eles, na brincadeira de ser revolucionário, eles vão acabar com a vida de muita gente, Jerico. Muita gente. Essa questão da doutrinação, esse marxismo excessivo, essa sede de justiça a favor da mulher, cara, isso... Não, mas não é sede de justiça, Jerico, que é esse que é o ponto. É sede de lacrar. É sede de... É o seguinte, vamos supor aqui, eles querem fazer o seguinte, eles querem aparecer na mídia, entendeu? Eles querem fazer negócio pra ser bonito. Isso que é sacanagem, eles não querem justiça nenhuma. Quer fazer textão no Instagram e falar que é empoderado e lacrador. Essa é a verdade. Olha... E eles vão destruir a vida de muita gente, o Jerico. Muita gente, cara. Porque, ó, muitas vezes ali tinha discordância de casos, assim, casos mais polêmicos, às vezes, que a gente dava uma atenção maior pra vítima. Por exemplo, teve um que... Esse foi muito grave até. Que foi um policial até, que eu não vou identificar, óbvio, né? Que ele foi acusado de participar de um latrocínio. Ou de um latrocínio, não. De uma chacina. Ele foi até pra júri, tudo. Júri popular, foi inocentado. Mas, tipo, tava tudo pendendo que era ele, entendeu? Tinha prova, assim, mas... Não sei se você sabe como funciona júri popular, né? Sim, né? Tem cada um. Ele foi inocentado. Beleza, ele é esse cara. Daí a gente acompanhava esses processos assim mais polêmicos. E cara, imagina se ele não fez um negócio desse, entendeu? Se ele realmente não cometeu, ele não bateu na mulher. Como que fica? Um policial, por exemplo, a carreira de um policial. Acabou, é isso que mais acontece, cara. Um cara, ele. Eu tava ali no corredor e tal, ele foi perguntar onde que é o cartório e tudo. Eu peguei e mostrei pra ele, né? Daí ele falou, ah, cara, deixa eu te perguntar um negócio aí, eu tô sem orientação nenhuma, não entendo nada. Ele me contou um pouco da história dele, né? E o que ele falou? Ele falou, cara, depois que essa mulher falou que eu ameacei ela de morte, isso nunca aconteceu, não sei se é verdade ou não também, eu não consigo arranjar mais emprego, falou. Porque os caras batem ali, dá o enter ali no meu nome, tá sujo, eu tô devendo na praça, ele falou. E eu tenho mais uma coisa, Jerico, isso aí até a gente podia ver se no futuro a gente falar sobre o assunto, mas... É o seguinte, Jerico. Vamos supor que uma mulher, pra me prejudicar, alega que eu abusei dela sexualmente. Aí sai lá no G1, jovem foi estuprada, não sei o quê. Tá bom. E aí, eu provei minha inocência. E aí, cara, essa notícia ficou no ar, cara. Vai ficar sempre lá registrada. Como é que funciona isso aí, ô Jerico? Você sempre vai ser... É que a verdade é uma só, né? A mídia, ela julga primeiro você do que o próprio juiz, entendeu? Sempre. E ainda se você é homem branco, hétero... Tá fudido. Você tá duplamente condenado já. É, mas é mesmo. Inclusive, se uma pessoa quiser armar negócio de pedofilia com nós, tá feito. Mas... Porque A mídia vai vir em cima violentamente, não vai saber se eu sou inocente, não vai saber de nada. Tô fudido. Se uma mulher quiser armar a casinha, cara, você vai cair. Que nem você tinha comentado da sua ex-namorada, saiu de graça, cara. Se ela tivesse inventado aí que você batia nela, que isso, que aquilo, cara, você ia estar com um fio criminal e respondendo processos. Nossa, mãe, que coisa séria. Diria que você tomou trauma de se relacionar com mulher? Por questão disso aí? Das barbaridades que você viu. Vamos dizer trauma não, mas cada vez mais eu fiquei com o olho mais aberto e tô fazendo um filtro melhor de quem eu me relaciono. Porque, cara, se fosse eu contar aqui, eu já me envolvi com cada louca. É. Meu Deus do céu, muita, cara. Muita mãe louca? Muita mãe louca, cara. Daí eu comecei realmente a entender. Na hora que eu comecei a atender aquelas mulheres que precisavam supostamente de alguma ajuda e outras precisam também. Que realmente, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa e fazer um filtro bem legal com a gente que se relaciona, porque a gente acha que não acontece com a gente, mas acontece, cara. Acontece, e a gente tem que ficar com o olho bem aberto. Doutor, pra finalizar aqui o programa, tem mais alguma história épica que merece ser contada, que o senhor acha que tem que estar aqui nesse programa inicial? O senhor tem alguma história bizarra? História que você dá risada aí? Conta alguma história boa aí pros ouvintes. Uma história grande aí pra finalizar o programa. Pô, Hernani, agora você me pegou, hein, cara. De primeira mão, assim, não me veio algo em mente, cara. É que a gente tem que desenvolver no melhor, né? Mas eu acho que vai ficar com uma próxima essa. Vamos pensando melhor. Você falou que, apesar das suas colegas serem todas desequilibradas e tal, você falou que o supervisor lá era equilibrado, né? Pô, ele era a única reserva moral daquele lugar. Meu Deus. Pessoas, o cara manjava. Sensata mesmo, justa. Porque o que a gente muitas vezes via, isso é muito complicado, Hernando. Foi bom que você até tocou nesse assunto. Juíza mulher pra julgar mulher. Isso é um fator que pesa muito, cara. Isso é um fator que pesa muito. Não que por ela ser mulher ou por ele ser homem, ele vai julgar mais, vai julgar menos. Mas isso, querendo ou não, é um fator que já pesa, entendeu? Se você for pensar bem, analisar friamente. E, cara, a gente via altas bizarrices por causa disso. E em questão pra finalizar agora, Hernani, da minha colega de trabalho, a outra, sem ser a empoderada hipopótamo, a outra, que era mais bonitinha, você pensa, Hernani, você, Hernani Carreira, pô, se fode aí, acorda cedo, trabalha e tal, conheceu uma pessoa legal, teve uma filha. Puta, você paga natação, você paga inglês, você paga colégio legal, e essa menina aí consegue passar em direito numa faculdade pública. Um curinha conservadora e tal, que veio do interior pra estudar numa faculdade maior, que o pai tá proporcionando. Quer proporcionar uma vida melhor, né? O pai quer ver o melhor do filho. Sim. E essa senhorita entra na universidade pública e vira uma esquerdista feminista, cara. O que você acha disso, Hernani? Ai, lacradora. Ai. É uma decepção grande, hein? Foi chorar no banho isso aí, né, cara? Eu fiquei pensando, falo, cara, imagina se... Até nisso, né, cara? Você pega, pô, cria um filho e tal, e vira uma lacradora dessa. Vira, mas é foda. Então, vamos supor assim... essa experiência toda pra você foi importantíssima pra lapidação do seu caráter. Foi uma experiência de vida sensacional. Cara, eu posso te falar que foi uma das melhores experiências assim, que eu tive pra lidar com pessoas, pra conseguir entender melhor um pouco sobre... Até sobre mais as mulheres mesmo, que a gente começa a entender realmente o modus operandi de algumas coisas, assim. Que existem certos padrões, né? Você também começa a ter um pouco mais de empatia, sensibilidade, né? Também de entender um pouco o problema dos outros. Porque foi que nem a gente falou, né? Vamos ter que repetir, né? Porque às vezes tem essa polícia do politicamente correto, né, cara? Interpreta a gente errado. Eu vi muita coisa ali ruim e muita coisa boa também, né? Então, eu acho que eu aprendi um pouco de tudo. Você tem que fazer filtros, né? Tem uma frase que você sempre usa, né? Você tem que guardar o que é bom pra você. E o resto joga fora. Você tem que jogar fora, né? E eu acho que foi bem válido, assim, a experiência que eu tive lá pra entender realmente um pouco da cabeça dessas loucas, né, cara? Tá. Doutor, pra gente ter certeza que você vai voltar, porque... Eu não quero que você me passe a perna. Qual que vai ser o próximo tema? Já fala aqui para os próximos ouvintes já ficar preparado. O que que vai ser o começo da saga do Dr. Jerico? O que que você quer falar no próximo programa legal que você acha importante? Eu acho, como a gente já entrou nessa questão da Maria da Penha, de todo o Estado anti-homem, tudo contra ao homem trabalhador hétero branco, né? Que é esse estereótipo, né, que é usado, né, vamos dizer assim, como machista opressor, mas eu acho legal a gente falar num próximo podcast aí sobre união estável, pensão, o direito que o homem tem, o indireito que o homem tem também, né? Acho legal a gente explanar um pouco disso, você contar até um pouco sobre o teu caso, como que foi, e outros casos que você lembra, que você conhece também. Eu acho legal a gente se envolver sobre isso. E também pra rapaziada ficar ligada aí, né? O que pode ou não pode fazer, eu acho bem bacana. Então, o próximo programa, o tema vai ser... E tá combinado, hein, Hernani? Tá combinado, hein? Vai ter essa sequência. Contando com o senhor, hein? Tô contando com o senhor. Só pra finalizar o programa, agora conta, você já começou, agora tem que terminar. E por que que você saiu e você ficou triste? Como é que foi? Ah, cara, eu vou falar pra você. Eu fiquei triste quando eu saí, porque era um salário até bacana que eu ganhava, assim, mas... Eu já tava de saco cheio, que nem eu te falei, né? Ainda mais aquelas duas empoderadas. Elas eram até, assim, pessoas legais, coitado, né, cara? Mas é ambiente tóxico, querendo ou não. Você fica escutando aquela baboseira, você fica vendo muita coisa, assim, que você não concorda, né? Que não desce, né, cara? E eu já tava ali há um ano e pouquinho também. Tipo, eu queria explorar outras áreas, que eu já tô pra me formar. Mas eu acho que esse foi um dos grandes fatores também. Foi a frustração no fim de tudo isso. Você via que você nadava. E sempre dava, entendi, no mesmo lugar, daí. Bom, doutor Jerico, é isso aí. Quero agradecer muito a presença do senhor aí. E tô contando com o senhor aí no futuro, hein? Obrigado, Hernani, pelo convite também. Com certeza, vamos fazer essa continuidade aí. Espero que a galera goste. E vamos cada vez mais adquirir conhecimento aí, aprender um pouco mais sobre tudo, né? E tô aqui tentando passar um pouco que eu sei, né? E quem sabe poder ajudar alguém no futuro. Doutor, com questão de e-mail pro futuro, a gente podia fazer também dos povos mandar e-mail e eu encaminho previamente pro senhor e o senhor vem aqui responder os ouvintes. O que, que o senhor acha dessa ideia? Eu acho bem bacana, cara, porque com certeza assim a gente pode fazer um canal, né, um porta-voz, tipo umas dúvidas, se eu puder responder, se eu souber também responder de uma maneira bem legal, a gente trabalhar esses assuntos. Maravilha. Eu acho bem bacana essa ideia. Bom, Jerico, muito obrigado aí. E vamos nessa e falou. Valeu, galera. Um abraço. Backroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the tray deuce and the deuce deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black. Smoking sacks up in Axe and Sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bucking and bucking at niggas like I was duck hunting. Dumbing out just me and my crew, cause all we wanna do is East Coast overdose. So nigga, you're scared you're supposed to. Nigga, I toast you. Put fear in your heart. Fuck up the party before it even starts. Oh shit, part two. Westside. Me and Biggie's situation is smaller than that. Pac is a strong dude, yo. I know dudes, you know what I'm saying? It's gonna be over, you know what I'm saying? But when he died, I was just like, whoa. Never since a nigga was a seed, only thing promised to me was the penitentiary. Still ballin', riding on these niggas cause they late. In a 6-1 Chevy, still heavy in this gap. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga. Before the sun rocks, quicker than the drug dealers. Tell me if it's on. Nigga, then we first of all bust on these bitch made niggas. Sit them up, Westside. Ain't nobody love me as a broke nigga. Finger on the trigger, Lord forgive me if I smoke niggas. I let my female strap. The fucker from the back, I get my currency stack. California's where I'm at, riding past. Why these niggas wonder why I got shot but didn't die? Let them see who's next to try. Did I cry? Hell nah, nigga, tears shed. For all my homies in the pen, many peers dead. Nigga, still ballin' till the day I die. You can bring your crew, but we remain true. Motherfucker, still ballin'. Niggas wonder why. You can bring your crew, but we remain true. Motherfucker, still ballin'. You ain't shit without your homeboys. You ain't shit without your homeboys. With that nigga E, for all of my niggas in the CPT. So here we go again with part three of the script, making bitch made niggas bite they lick when we dip. So tell me how the fuck do it feel to get hit with the motherfucking real? Getting high in the motherfucker, niggas know what's up. I'm that gangster, gangster. Is that what they're still yelling, nigga G to a T? Sagging and bailing, live by the gun. You know what I'm saying, Ren? Yeah. So I guess I'll die by that motherfucker then. So when I die, niggas bury me. Make sure my shit reads easy motherfucking E. And it's a fact, to be exact, my tombstone should read, he put Compton on that map. And that's how a nigga feel when I'm giving up the motherfucking real.